Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai me acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai te amparar. Da periferia, naquela noite ele tomava uma importante decisão. Queria ser considerado ter moral, por que não? O clima era hostil pra quem não se garantia. Era o papo que rolava entre os manos da esquina. Ouviu isso a vida inteira, resistia toda vez. Mas agora finalmente, o efeito inevitável é sua mente. Cauterizada aos 16. Sua insegurança, seu medo e amargura, agora são de ferro, tão preso na cintura. Mas quem é que não se lembra de sua infância? Batia bola e ia pra igreja desde criança. Quando nasceu foi consagrado a Jesus. Sua mãe já o abençoava mesmo antes de dar à luz. Mãe que hoje só vive em seus pensamentos. Desequilíbrio agravado pelo seu falecimento. Estava tão difícil se conformar com a perda, mas não faltou consolo. É de graça, a primeira aliviava sua cabeça com a mente entorpecida. Quanto mais ele usava, mais ele queria. Sabia que era mal, mas deixou brecha. Maldição hereditária se manifesta. O grande ciclo vicioso, pai é um alcoólatra. De geração em geração, situação piora. A grande ceifa, a morte faz a colheita. Quanto mais jovem, melhor. Sangue, taça, bandejos, traficantes brindando as estatísticas. Anualmente crescendo, milhões de vidas perdidas. Somado à ignorância dos meus irmãos em Cristo, religiosidade inconsequente é o que mais se tem visto. Sempre julgado e condenado por eles, ele morreria. Mas o Pai da Misericórdia com amor lhe dizia. Com amor lhe dizia. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai me acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai te amparar. Ficando difícil, mas coincidência ou não, foi informado que o traficante lá da área foi fuzilado. Tinha amigos influentes, ele tinha os canal do tráfico lá da área, o sucessor natural. Então tinha que ser rápido, armou o esquema. Casinha feita, pilantragem, eliminou a concorrência, se tornando eficiente, executou do plano do sistema, no objetivo de acabar com a nossa existência. Através da nossa alta destruição, enquanto matamos uns aos outros, eles lavam as mãos. Já nas primeiras semanas dos resultados, do inferno ao céu num instante. Dinheiro rápido e fácil, agora sim tranquilidade financeira. Era só pedra da boa fileira de pó na mesa. A sua casa humilde já não era mais a mesma. Altas minas chegado, festa a semana inteira. Vários clientes, altos pano importado. Negócio bem sucedido, comprou até um carro. Problema aparentemente resolvido, mas só ele sabia por dentro vários conflitos. O seu passado recente, cheio de horrores. Dificuldade de lidar com seus novos valores. Liga a TV e de cara a palavra bate forte. Pastor dizia que o salário do pecado é a morte. Ele queria reagir e voltar atrás. Pensava não ser digno, não conseguia mais. Erguer a sua cabeça e olhar pros céus. Pedir perdão a um Deus tão santo e tão fiel. Prometheus ganhou no mercado no fim do ano passado. Polícia tava com vídeo do circuito fechado. Imagem muito precária, mas ele foi filmado. Na lista dos suspeitos, estava agoniado. Muito nervoso, sai de casa, quer se distrair. Hoje tem festa na cidade, ele quer curtir. Arrumou uma companhia, mina de presa. Estavam se encarando desde o começo da festa. O back nas ideias, DJ rolando peso. Disse que ia ficar a noite com ela mesmo. Mas era só o primeiro encontro de muitos outros que viriam pela primeira vez. Ele se apaixonaria, pois naquela noite ele exagerou. Cheirou demais, seu organismo não suportou. Fortes convulsões, parada respiratória, fazendo respiração desesperada, chora. Massagem cardíaca, momento crítico, mas pra seu alívio começa a recuperar os sentidos. A ambulância é chamada, foi socorrido a tempo. Depois do susto emocionado, agradecimento. Prometeu que jamais a deixaria. Pacto de sangue, te devo minha vida. A mudança de planos veio logo em seguida. Estudar, trabalhar, ter uma família. Dois meses de tentativa bem sucedida. Mas a casa caiu, ele devia. Ele devia. A polícia prendeu, a justiça julgou. 25 de cadeia pelo mal que causou. Uma semana trancado já, não aguentava. Primeira coisa que aprendeu foi a matemática. Traíra mais neurose é igual a estocada. Polícia mais covardia é igual tortura. Na madrugada, depósito de bicho, terror em alto nível. Tragédia nacional, sobrenome, presídio. Mas até que enfim, uma carta, um alívio. Sua mina escreveu, tá esperando um filho. Disse que encontrou alguém que ajudaria. Disse que encontrou uma nova. Bem em frente à boca fizeram uma igrejinha que ela tava frequentando quase todo dia. Boa notícia interrompida pela rotina, mas dessa vez firmou. Houve mudança de clima, o tema principal nunca muda. Rebelião sinônimo de liberdade, aqui refém, fogo no colchão. O desejo de fuga ardia no coração. Um plano suicida contra o pastor alemão, contra a grande muralha que faz a separação, contra a Teresa fajuta que o deixou na mão, contra um fuzil HK que tira a respiração, pelo projétil maldito que atravessou o pulmão. Oh, Senhor, o que aconteceu comigo, Senhor? Eu que andava em teus caminhos, Senhor. E agora ando pelo caminho da morte. Oh, Deus! Eu sei que não sou digno de ti, Senhor. Mas eu te peço perdão. Tenha misericórdia de mim. Salve a minha família. Pois só tu tem o poder de salvar a minha alma cansada, Senhor. Me liberta, ó Deus, das chamas do inferno. Me perdoa, pois me disseram que tu não existia. Eu quis acreditar nisso. Tenha compaixão de mim, ó Jesus, e aceita essa minha última prece. Amém. Ainda hoje, estarás comigo no paraíso.